Boa noite, pessoal. Temos aqui a presença da artista Medusa, que vai recitar textos de curadoria dela, que ela vai selecionando. E a gente está aqui do lado também o Cine Calmon, que é um compositor aqui do Brasil, de reggae. So, we have great artists now, Medusa, Brazil, and Cine Calmon from Brazil. Okay, let's go. We need 32 rat scroll. No, sorry, we need 32, guys. 32. Precisamos de 32 e não 16, porque para fazer a melodia do tema. É porque ela pediu um jazz. Então vamos fazer um jazz aqui. Peraí. 32. É 32, 32, ok? This song, 32. No problem, right? Thank you. Thank you. open and you crash the session, okay? I wish you fix it. You turn off the mic. Desculpa, uma pessoa entrou aqui e atrapalhou a jam session. Me perdoe, amiga, mas faz parte do... Sorry, test. Eles não sabem you, mexer. You are with your direct mic open and you crash the session, okay? I wish you fix it. You turn off the mic. Desculpa, uma pessoa entrou aqui e atrapalhou a jam session. Me perdoe, amiga, mas faz parte do... Eles não sabem. Porque... Eles não sabem mexer às vezes aí. Da Suíça. Ah, tá, beleza? Valeu. É. Valeu. Odeia a escola como ministro da educação pública e os professores como líder sindical pelego. Prefere brincar e caçar doces e chocolates. Você tem que ver como eu tenho que correr atrás dele quando ouve o barulho do telefone de um doce. Do Heriberto, Lúcifer, precisa cuidar de Smita. Me Me conta, Lúcifer, que um dia Smita ficou bravo com o Amiker. A menina se chama assim, não me culpem, porque disse que ela quebrou o galho do Nancy, árvore frutífera de Smita. Mas como pode ter sido ela quebrá-lo se ela pendurou e quebrou o galho, disse Smita. E olhou em tom de reprovação para Amiker, que estava envolvida num assalto infantil à tenda. O assalto foi organizado por Lúcifer, porque diz ele, as crianças devem estar prontas para tudo, inclusive para serem governadores. Smita deve andar por volta dos 10 anos, mas a desnutrição crônica o presenteou com a estatura de uma criança de 4. Smita compensa sua falta de estatura física com grandeza moral. Não só perdoou Mariker por ter quebrado o galho de sua Nancy, como também lhe ofereceu refresco e as bolachas que ganhou no assalto à tenda. É que ninguém a convida, disse Smita a Lúcifer quando este retornou com ele. A generosidade não desperta o entusiasmo do inferno. Por isso, Lúcifer foi cuidar de Andúlio. Depois de muito caminhar, Lúcifer chegou na casa de Andúlio, aquele que, do sorriso que brilha. Nós conhecemos Andúlio naqueles dias terríveis da perseguição de 1995. Maio era o sopro quente que queima dias e noites, e Andúlio amanhecia trepado numa árvore, tratando de imitar um pássaro com seu canto. Não se aproximava muito de nós, mas uma tarde descobrimos que nos aceitava quando pediu um gravador e começou a dançar ao ritmo de um corrido. Então, diante do quartel, Lamar, que lhe perguntou onde estava o Sup, Andúlio titubeou e um instante depois se virou e me apontou. O Sup não podia estar no quartel e no vão da porta ao mesmo tempo, de tal forma que, ao apontar para mim de corpo presente, Andúlio